da Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando, matança. Egoísmo em massa, é uma emergência, é uma emergência. A terra, o lugar pra morar. Isso aí, programa vegano começando aí com cólera. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz. E aí hoje, tá ligado? O que é que a gente vai conversar? A gente vai conversar aí sobre o meio ambiente, né? Agora numa pegada, a insurreição tá chegando, tá ligado? Pra quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tá ligado. Tem gente que tá ligado? E... como sempre, né, vai rolar as receitinhas aí, vai rolar uma receita de um cookie, um biscoitinho aí integral, receita de sabonete, um sabonete clareador de mancha, né, e receita também de shampoo, shampoo de camomila, pra você que tem cabelos claros. Então, tá ligado? Deixa aí já a caneta, tá, e o papel preparado pra anotar aí, pra não tá tendo que lembrar você de pegar o papel. Pega aí desde já, né? E aí a gente vai também tá escutando aí de fundo quase a banda quase oficial do programa, né? Já vieram aqui, já tocou bastante, sempre toca, é o Libélula, né? Então, vamos começar aí, tá ligado? Vamos escutar um restinho do Libélula e eu volto aí dando receitas pra você pegar aí. Oh! ou queres degustar um hardcore? A vida tá punk, não é? Que tal escutar? Escuta aí a lista de HC, punk e essas variações aí. Aqui do Lama, a lista toca todas as segundas a partir das 18 horas. E as sextas a partir das 13 horas. É aqui na 88.1 FM e pelo portal dissonante.org. Vamos lá! Então, vamos lá, voltando aí nessas primeiras receitas. Hein? Vamos lá dar uma receita de um sabonete. Pra gente sempre ficar naquela, né? No do it yourself. No faça você mesmo, né? No boicotando o Estado, tá ligado? Porque, tá ligado que já dizia aquele funk. O seu imposto de renda paga o spray de pimenta e a polícia arrebenta existencialmente. Então, tá ligado que já pegaram aí o papel e a caneta. Vamos começar. Pronto, você pode pegar, tá? É daquela glicerina. Tem uma glicerina que vende tipo uma vela de sangue, assim, grande. Essa aqui é maior ainda. Aí você pode comprar uma glicerina dessa. Parte, acho que um dedo, assim, mais um dedo. E dá pra não partir o dedo junto também. Parte lá a glicerina. E junto com. Aí junto com um pouco de pepino, né? Pode passar o pepino também na liquidador, né? Um pouco de pepino, se você quiser, tá? Bota também uma essência. Pode tratar também com uma essência, sei lá, vegetal assim também, né? Pra não ter também que comprar mais coisa aí, você vai pagar imposto. Um pouco de álcool, ou quem sabe assim, é um perfume, já que um perfume tem álcool. E já deixa um pouco mais cheiroso e talvez pode até servir como uma essência, né? Olha aí. Aí, o que é que faz? Esse cara pode juntar talvez mais coisas também, tá? Um pouco mais de essência, outras coisas. Aí, para esse sabonete, né? Você põe a glicerina picada, dá num recipiente plástico e coloca em banho-maria ou leva ao micro-ondas por períodos curtos, assim, né? Tipo 15 segundos, até ela ficar líquida. Aí adiciona os outros ingredientes, né, um a um, menos o álcool, né? E mistura. Despeja de uma forma. Você pode até usar, tá ligado, quem sabe maracujá, para tá fazer uma forma. E já faz um suco, fica mais calmo. E já usa aquilo pra fazer uma forma, tá ligado? De seu sabonete. Aí despeja na forma. E claro, lembrando também da que, enfim, você pode usar outras coisas que, sei lá, achou na rua. Também a questão é não comprar, né? Não pagar imposto. Então, sempre vai contar o Estado. Porque lembrando, sem imposto de renda, paga o spray de menta, compra na spray de menta e a polícia arrebenta. Paga a polícia também, né? Sem imposto de renda, paga os políticos. Então vamos boicotar o Estado, porque já dizia o outro fone também. Sabote, sabote Estado, sabote, sabote Estado, sabote, sabote, sabote. Pausa feliz. Sabote, sabota, bota, sabote, sabota, bota, sabote, sabota, sabote. Enfim. Despeja na forma. Aí você assim, agora, né, por ir pro álcool e deixa secar e desenforma. Olha aí. Simples, né? Simples, supimpa, maneiro, economiza, e aí você vai ficando, né? Vai sempre estar naquela, dar aquela autonomia total à vida aí. E agora vamos atrás aqui da receita de shampoo de camomila. Você aí que tem cabelos claros, serve também para pessoas que não têm cabelos claros, né? Só que o shampoo vai clarear um pouco o cabelo, né? Se for isso que você deseja, limpeza, né? Use o shampoo de camomila. Você pode pegar da camomila, um penhadinho de camomila. Melhor do que comprar aqueles saquinhos. E já faz um chá também. E lembrando que dá chá calmo, né? A camomila serve pra você deixar um pouco mais calmo. Essa vida aí corrida, cheia de estresse, capitalismo ali me matando. E junto com os carros, tudo isso aí que ele trouxe. Então, massa, né? Quando deixa um chazinho de camomila. E falando sempre depois eu cheguei de calma, né? Pior, né? Eu falei do maracujá pra fazer a forma. Agora vamos lá pra receita de shampoo e camomila. O que você precisa, né? Um copo meio de água, uma vasilha, né? Um punhadinho de camomila, umas 4 colheres de sopa, né? De floco de sabão e sabão de coco, né? Lava melhor. Você pode ralar, ó. Cortar bem fininho, tá? Uma colher e meia de sopa de glicerina. Uma garrafa vazia com tampa. Aí vamos lá para as instruções aí para você se ligar como é que faz. Adiciona um copo e meio de água em uma panela e coloca para ferver. Remove a panela do fogo. Coloque os quatro saquinhos do chá de camomila, ou se não, punhados de camomila, nessa água fervida, né? E deixe em infusão por uns 10 minutos. Você também pode escolher usar essa molha de camomila, né, fresca, e de saquinho. Né? Então você não está usando esse saquinho também de camomila. E esse saquinho também é do chá, que é meio fuleirado esse saquinho, já faz o chá mesmo da parada, faz o camomila, o de gato, o chá que você quer fazer, faz o chá mesmo, bem melhor do que aquele saquinho. Aí você, né, tira essa camomila depois, se for já esse punhado de camomila. Adiciona as 4 colheres de sopa de sabão de coco já ralado, né? Aí deixa que esses flocos assim, de sabão, né, de coco, assentem na água e até que derretam, né? Porque derreta tudo. Aí adiciona uma colher e meia de glicerina na panela. Aí tipo, a glicerina também é muito usada em receitas, né, de sabão assim, geral. E pode ser encontrada nessas lojas de produtos. Tipo lá pro lado do mercado de São José, né? Tem umas lojas pro lado lá que vende esse glicerina. Esse é a dica que você também esqueceu, né? Lugar que você. Aí agita, né? Voltando na receita, aí agita a mistura até que ela esteja bem misturada. E deixe que a mistura esfrie até atingir a temperatura ambiente. Aí coloca o shampoo de camomila em uma garrafa. E seu shampoo está pronto. É isso aí. Primeiras receitas aí. Agora vamos para mais uma música. Escutar Gritando HC, Pequeno Guerreiro. Música massa aí também. E logo após essa música do Meio com o Bloco Principal, falar aqui um pouquinho do meio ambiente. Aqui já está nesse momento, né? Muitos dos animais também estavam. Enfim, os que não foram exterminados, né? Os que ainda estão aqui, né, convivendo conosco. Também precisam dele, o bicho homem aí. Bicho humano, né? Bicho homem, eu falei que, enfim, realmente foi a maioria dessa destruição toda foi realmente causada pelo homem, né? Pelo menos isso, esse machismo, tá, que ausentou as mulheres, enfim, foi bom, né? Mas, enfim, vamos mais escutar Gritando HC, Pequeno Guerreiro e E aí a gente volta aí falando de meio ambiente, em especial a insurreição tá chegando. Do sol, se banham águas frias, pequenos guerreiros, vivendo a ansiedade da primeira caçada. Com lindos martelos e lançadores batas, em poucos minutos não é tão belo assim. Queimadas e garimpos estão perto de mim. Depois da esmago e derrubada, depois do último peixe pescado, verei nosso rio poluído e o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá perceber então, tanta destruição está acontecendo. Tem galáfrio e muito medo lá na roca. Aquela peste é do exército branco. Começo a chorar pelos medos que se vão. E a frente da floresta peço proteção. Depois da última árvore derrubada, depois do último peixe pescado, verei nosso rio poluído e o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. Antes mesmo do amanhecer do sol, se põe em águas frias, pequenos guerreiros, vivendo a ansiedade da primeira caçada. Com índios mais velhos e lançando nas matas, em poucos minutos não é tão belo assim. Queimadas de garimpos estão perto de mim. Depois da última árvore derrubada, depois do último peixe pescado, verei nosso rio poluído e o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. E o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. Escuta o metal, aquilo ama a luta de metal, rola toda quinta a partir das 7h30 da manhã. É aquilo ama 82.FM. Voltando aí, depois dessa ligeirinha metal, parando logo na música mais legal do Libélula, que é a nossa trilha aí de fundo, nosso fundo romântico, a música aí Libertação, né? Dá pra vocês acharem naquele portal lá que tem tudo aqui, tá tudo aí de vídeo, tudo de tudo aí, tem vários vídeos, vocês sabem que é. Mas enfim, voltando aí agora, né, Tatá, do central aí do programa de hoje. A insurreição tá chegando. Como ela tá chegando, vamos tratar aí o nosso ambiente. Isso aí que eu realmente tô falando, essa ideia toda, realmente que eu tô dizendo a partir de hoje, é tirada também do livro que eu tava lendo. É uma estilha massa esse livro. que chamar a insurreição que vem. Digerir a saída do nuclear, os excedentes de CO2 na atmosfera, o degelo, os furacões, as epidemias, o crescimento exponencial da população, a erosão dos solos, então, o desaparecimento massivo das espécies. Pesado. Eis o nosso quadro. E cabe a cada um mudar os seus comportamentos, dizem esses escrúpulos capitalistas, né? O novo slogan. Dizem eles, se se quiser salvar o nosso belo modelo civilizacional, é preciso consumir para consumir pouco, né? Para poder ainda consumir. Produzir orgânico para poder ainda produzir. É preciso autocoação para ainda haver coação. É assim a lógica de um mundo que sobrevive dando ares de uma ruptura histórica. É assim que procuram convencer-nos a participar dos grandes desafios industriais do século presente. Atordoados que ficamos, estaremos prontos a saltar nos braços desse mesmo que lideram a pilhagem, o roubo, né? Estupro da terra, para que nos tirem daqui. A ecologia não é só a lógica da economia total, também é a nova moral do capital. Enfim, é como agora existe também o que se pegam, né? E o que muitas vezes fazem que a gente não entender, né? Que seria bom fazer, né? Sei lá, ter ecovilas, câmeras de videossegurança, espiritualidade, biotecnologias, né? Esse é o novo paradigma civilizacional em formação, né? O da economia total, produzida a partir da base. A bioeconomia, né? É citar o caso, por exemplo, daqui, né, de Pernambuco, do avanço, né, de carros e as bikes do Itaú, né? O que é que se vê, né? Se vê um governo ditatorial, né, totalitário e tal, mas fora isso, que é grande peso, o que é que tem aí, né? Aí a gente vê aí, né, se vê adulto, né, essas pistas sendo toda hora construídas, né? E que se você vê, né, pistas, carros, ou seja, né, não combina muito com bicicleta, né? Não combina muito com ver, assim, você utilizar o seu corpo, tá usando a bicicleta. Mas o que é que tá acontecendo, né? Todo lugar também você vê bikes do Itaú. E não sei o que se passa com as pessoas que usam as bikes do Itaú. Pra andar por aí fazendo propaganda desse mercado aí, desse banco. Infelizmente passa com as pessoas, né? E é muito difícil. É pensar nesse estado aqui de Pernambuco, onde desde março do ano passado, há quase um ano, né, tá por aqui a Monsanto. É pensar que nesse estado que tem, que já as bikes do Itaú, também tem a ideia de uma usina nuclear. Isso combina com a resistência, assim, da Terra, do jeito que ela deveria ser, a vida da Terra? Não. Mas o que é que se propaga também, tá? Que você cuide também da Terra, né? Você talvez plante, trate o meio ambiente, esteja, que o mundo esteja bem e tal. Enfim. Mas, né? Então, tipo, a qualquer perda de controle é preferível, né, aos cenários da gestão da crise. Os melhores. existe, não é uma barbárie. A gente também se pensava como uma barbárie se tentar fazer a manutenção da crise, né? Se tentar colocar o capitalismo aí no jogo. Enfim, os melhores conselhos, desde logo, não se encontram ao lado dos especialistas em desenvolvimento sustentável. É nas disfunções, nos curtos circuitos do sistema, que aparecem os elementos de resposta lógica para aquilo que poderia deixar de ser um problema. Nada de manutenção do capitalismo. Isso serve até para algumas profissões, né, que pensam que estão, sei lá, boicotando o sistema, mas estão na verdade fazendo a manutenção do capitalismo. E isso que eu falei, talvez me passam a ideia de plantar, assim, não, é claro que não é não plantar, tá? Se você planta, tá? Muitas vezes se passam a ideia de ter a hortinha em casa, não sei o que, né? É, mas não é só isso, realmente é bom realmente ter uma hortinha em casa. Você vai ter autonomia, tá? Você já vai boicotar um tanto o estado, tá? E aproveitar que ainda, né, as sementes que ainda são crioulas, as sementes que não estão contaminadas, as sementes que não são transgênicas, pra nos manter, né? O mal já não tá aí, tá? O mal tá de ficar nessa ideia, tá? Faça a sua parte, enquanto os capitalistas continuam destruindo geral, tá? Aí diga, ande de bicicleta, assim. Claro, sim, é, ande de bicicleta, tem autonomia, tá? Boicote o estado, como eu estava falando aqui, tá? Não vai depender só desses ônibus maléficos aí, tá? Da lucro ao patrão, aos patrões aí, tá? É sim, andar de bike, tá? Você vai ter uma exploração um pouco da terra, claro, infelizmente, né? Não sei se dava pra fazer uma bike de bambu, talvez. Uma bike de materiais, uma bike também de recicláveis, né? Você pode fazer até todo o seu look de recicle e detona a Fashion Week. As bichas dreadlock apavorando as bichas chique. Mas, enfim. É, também fazer isso, mas é quando passa essa ideia só de hortinha, tá? De faça a sua parte, eles estão aí por trás destruindo tudo, assim, né? Essa ideia, gente, não, consumo devagar também, tá correndo muito rápido pro precipício. Mas enfim, ainda tá correndo. Você pode, claro, tá ligado, boicotar o estado, tá, fazer todas essas coisas que a gente procura fazer, tá, se levantar, tá, de contra todas as coisas, pra que essas coisas não existem também, mas só essa ideia simples, né, de passe sua parte e nada. Enfim, enquanto os gestores se interrogam platonicamente, né, amigavelmente, friends, best friends forever, essa é a melhor pra sempre, sobre como inverter o vapor sem partir a louça, nós não vemos outra opção realista senão partir a louça o quanto antes e tirar partido de cada colapso do sistema para ganhar força. Temos que mostrar, né, que o capitalismo é a crise, né? Não tem como esses momentos que a gente vê de olha aí o que a Europa está passando, o desemprego, que enquanto eu tento manter a crise, não, tem que apavorar. Apavorar mesmo. Pra demonstrar aí que o capitalismo não dá. Não tem que manter sua crise, sabe? E vou dar um exemplo também do que houve há um tempo, tá? Lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? O do furacão Katrina, né? E lá em Nova Orleans, alguns dias depois da passagem do furacão Katrina, na atmosfera de apocalipse, aqui e ali, a vida reorganizava-se. E ela tem que se organizar fora, né, do capitalismo. E nesse momento também de crise, né, que deve se organizar fora do capitalismo. E perante a não ação, né, dos poderes públicos mais ocupados em limpar as zonas turísticas do bairro francês e em proteger as lojas que lojas do que haver em auxílio aos habitantes pobres da cidade renascem formas esquecidas. Apesar das tentativas, por vezes truculentas, para evacuar a zona, apesar das batidas de caça ao negro, abertas oportunamente por milícias racistas, muitos não quiseram abandonar o terreno. Para estes, que se recusaram a ser deportados como refugiados ambientais, para os quatro cantos do país e para os que vieram de todos os lados, em solidariedade convocada por um antigo Pantera Negra, ressurge a evidência da auto-organização, da autogestão. Tem que sempre se organizar, boicotar o Estado, agir pela autogestão, agir de modelos que eles não agem, tá? É de caminhar em direção oposta a eles. Tá? Se eles se elegem, até em partidos, por exemplo, tá? Porque as pessoas se elegem, tá, por eleições, tá, como tem, tá, de novo esse ano, tá, por uma heterogestão, a gente tem que caminhar opostamente a isso, caminhar buscando a auto-organização, tá, a capacidade de cada um, de estar no ombro a ombro, lado a lado, tocando as coisas. Né? E nesse momento, né, por exemplo, lá em Nova Orleans, no momento desse furacão, houveram, né, a construção de cozinhas populares, abastecimentos, medicina de rua, expropriações selvagens, construções de pré-fabricados, tudo um sabor prático acumulado por uns e outros ao longo da vida, que encontrou aqui o espaço para se desenvolver, longe dos uniformes e das sirenes. Quem conheceu a alegria despojada, né, destes bairros de Nova Orleans antes da catástrofe, a desconfiança em relação ao Estado que já reinava e a prática massiva da malandragem que lá existia, não se ficou surpreendido por tudo isso ter sido possível naquele lugar. É, por exemplo, você que tá aqui, ó, nesses bairros como aqui, nesses vizinhos, né, roda de fogo. Você vê, ele fica, né, naquela, tipo, ah, não, assim, do Estado, né, policiamento, qualquer babaquice dessa, infelizmente, nos obrigam a pensar que é necessário, é pensar, tá, que, tipo, muitas vezes, é nesse momento que a gente tem que agir, tá, com um vizinho, né, com um vizinho da sua casa, com um vizinho da sua rua, com um vizinho do seu bairro, com um vizinho, assim, da sua cidade, do seu planeta. Agindo no ombro a ombro, tá? Deve saber, tá? Que, por exemplo, tá, a avó do seu colega, do seu amigo, né, da mãe da fulaninha. Por exemplo, vê só se ela não sabia, né, tá, um chá, tá, pra ele tratar, tá, ou um algo que, tá, que tirava assim, da natureza pra tratar alguma doença. Enfim, porque a gente também foi expropriado, roubaram, né, nossos saberes. Agora depende de remédios. E as plantas, né? Cada vez menos. Enfim, é saber. Aproveitar do saber dessas pessoas, né, que estão por aí, ou seja, assim, ó, seja mais novas, seja um pouco, que tem esses conhecimentos, por exemplo, de chave, por exemplo, que eu dei agora. Aproveitar também esses conhecimentos, né, para também poder botar essa indústria farmacêutica que deixa você dependente. Tá, se cura uma gripe e causa outro problema, tá? Boicota essa indústria, tá, enfim, faz umas plantas aí, tá, que tem umas plantas em casa para fazer um chá de repente. Tá, tem nesse saber que a gente precisa se apoiar, tá, não no saber do Estado, tá, é construir nossas comunas, tá, nossos bairros. Tá, e sagas, e vocês não são nem capazes de ver, tá, de ver isso, de saber disso, não fazem, tá. É tipo quem contrariamente se encontra confinado ao cotidiano anêmico e atomizado dos desertos residenciais, é que poderá duvidar que possa existir tal determinação. Retomar esses gestos submersos em anos de vida normalizada é, no entanto, a única via praticável para não definhar neste momento. Aproveite os saberes, né? E aí? Vamos escutar Belchior, Como o Diabo Gosta. E é isso aí, vamos escutar. Tô a fim de escutar essa música. Não quero regra nem já constatar. Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. O que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. E olha só, galera. Aí tava de rolé pelas quebradas aí. E pra mostrar mais um exemplo dessa malandragem que se liga em tudo, tá? A gente vai passar uma música aí própria da galera, tá? É de um brother aqui da área que chama Felipe Macaco. E outro brother Alex aí que tá aí. Vê só, tudo a ver aí com o nosso ambiente, com o nosso programa de hoje aí sobre meio ambiente. Nosso meio ambiente aqui de Recife, tá? Que tinha bem mais aí, né? Que foi bastante destruído, tá ligado? A música aí se chama Soul Mangue, música própria da galera aí de Roda de Fogo. Vai aí. Vai. Hoje acordei cedo, dei de cara comigo no espelho. Por um segundo cheguei a ter medo, tinha acordado de um pesadelo. O mangue tinha sumido, os caranguejos tinham morrido. Dando lugar a uma selva de lixo, o ser humano é só isso. Sou mangue, sou mangue, sou mangue, não me deixe morrer. Sou mangue, sou mangue, sou mangue. Não temos tempo a perder. Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no mar. Você precisa se reciclar, pra natureza se prosperar. Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no mar. Você precisa se reciclar, pra natureza se prosperar. Pois sou mangue, sou mangue, sou mangue. Não me deixe morrer. Sou mangue, sou mangue, sou mangue. É o Lama dando um rolê na Rola de Fogo, hein? É isso aí, galera. E vocês já estão com a, ainda estão, né? Com a caneta e o papel na mão, né? Não? Pô, velho, vacilou. Então vamos aí dar uma pausa para os nossos anunciantes. E depois dos nossos anunciantes, voltamos para o nosso último bloco, para dar uma receita aí de biscoitinho integral, caseiro aí, bem gostoso, vegano, tá? Vegano, porque, tipo, a gente pensa toda essa libertação, tá? Como eu tava falando aqui agora, tá? A libertação tem que vir, né, pra geral, tá? Aí pensa a libertação, tá? Já na mente, né, de todo, enfim, tem que dar aí na mente de todo mundo. A libertação pros negros, certo? Tem alguma discordância? Espero que não. Tá? Para as mulheres, tá? Tem alguma discordância? Para os gays, tem alguma discordância? Tá? Para toda a galera, tá? Tem alguma discordância? Eu acho que não, hein? Então, por que não pensar pra, também para os animais não humanos, tá? Não dá para viver, tá, na moral, sem se alimentar de animais, tá? Sem vestir animais, enfim, sem ter um entretenimento com os animais não humanos, dá. Então, você se pergunta aí, tá? É justificável, tá? Você, então, pô, não fazer isso assim, tá? Não deixar também eles em paz? Pra mim, não, tá? Mas, enfim. Então, vamos lá nessa. Pra você que não pegou aí, tá, o papel e a caneta, pega aí. Vamos pros nossos anunciantes. Depois dos anunciantes, vamos pro último bloco. Durante o fim de semana, sabe o que o Lama bebe no churrasco vegano? Vodkas Bakunin, a vodka mais libertária de toda a Rússia. Agora, nossos anunciantes. Fala daí, Churulimpa! Que não existam mais discípulos. Morte aos líderes, deuses, mitos. Façamos nós mesmos todo momento. Que surja um novo agora. Eu, você, nós, a criação infinita. Deixemos fluir espontaneamente o respeito, a solidariedade, o amor e a vontade de ser livre. Viva a submissão! Então, galera, é nós. Vamos dar essa receita aí de um biscoito integral, né? Vamos lá para os ingredientes. Pega aí 4 xícaras, mais ou menos, né, de farinha de trigo integral. Umas 2 xícaras de... acho que menos até, né? Uma xícara até, uns xícara e pouco de açúcar mascavo. Vamos reduzindo o açúcar também, né? Que, enfim, é mal, assim, é mal, causa mal. 1/2 xícara de óleo vegetal. 1 colherinha, assim, de sal. 1/2 xícara de água. E 1 colher de fermento químico, né? E aí você pode botar, tá? São opcionais, tá? Você pode botar mais coisas, claro, tá? Ao seu gosto, né? Sempre, tá? E... mas dando liga, assim, tá? Botar mais coisas nesse biscoitinho, né? Sei lá, um... aquele chocolate lá do cacau em pó, tá? Um coco ralado, uvas passas, aveia, castanha, tá? Qualquer castanha de Pará, de caju, etc, né? Se não, uma granola sem mel, tá? Enfim, mistura todos os ingredientes, leve a massa para gelar antes de assar. Já em formato de rolo, né? Depois de congelada, corte as fatias de 1 centímetro, né? Um tempo no forno, uns 10 minutos, mais ou menos, né? Assim que dourar, né? A parte de baixo do biscoito. E mesmo que ainda esteja mole, pode retirar do forno. E se estiver dourado embaixo, né? Pois o... tá limpeza, né? Pois o biscoitinho fica duro assim que esfria, né? Delícia. Delícias. Delícios. Enfim, vamos... escutar aqui na sua última música, né? Pra você ficar aí com um Red Ska, uma música que chama Natura. E eu acho que por hoje é só, né? Fazer o quê? As coisas chegam ao final. É triste, né? Mas... enfim. Pena. Aí te volta a qualquer hora aí. Gravando, né? Qualquer hora assim não, né? O programa vegano é... às segundas e quintas, meio-dia e meia. Hoje tá um pouco mais tarde porque eu tô gravando assim, né? Enfim, tem que fazer outras coisas, né? Não tá dando pra gravar agora, né? E no domingo, o programa Vegano, ele passa às 8 horas da manhã, né? Aqui no, na Rádio Lama, a rádio da galera. Tá? Cara, e fique a pensar. Pô, gente, como é que tem gente que quer criminalizar, velho, uma planta, velho? Vê que doideira. Até você, velho, crer em Deus, assim, dela. Pô, ele não disse que deu as ervas, tá ligado? Você não disse que tem que estar com todo mundo de boa, com todo mundo, tá ligado? Que tá todo mundo na paz, tá ligado? É a paz toda, é o amor. Então vamos espalhar o amor, vamos espalhar a paz. Você tá de boa no anais, aí tipo, vê, você pode estar de boa no anais, chega a polícia pra embaçar na sua, chega gente pra ele julgar, tá ligado? Porque diz, não, planta aí, não sei o que, tá ligado? Uma galera muito doida, sei lá, tá ligado? Que pensa, tá ligado? Que quer criminalizar você, tá ligado? Por nada, velho. Meu irmão, que vê que doideira, velho. Vê que doideira, pô. Tá ligado? Pô, meu irmão, a natureza, velho. Só a natureza, velho.